Alô? Queria fazer uma denúncia? É porque tem uns caras cabulosos na porta da minha casa aqui todo dia. Ficam fumando maconha aqui. Vocês vão mandar uma viatura pra cá? O que vocês vão fazer? Aê, bactéria pra P2 é pior que justiceiro. Tô ligeiro nos pelicano que rala igual carteiro. Coruja, que tem lupa de fundo de garrafão. Masca chiclete de ortiga igual Judas na traição. X9, não tem alma, compadre, não ressuscita. Cagueta dentro de gesso no boi, só se complica. O bocinador do traíra se move até dormindo. Derruba qualquer coisa que prensa, aperta o fino. Fala mais de três língua, papagaio de pirata. Nasceu pra ser cagueta igual vaca, sempre marca. Tira onda de esperto. Bicho escroto, deleto o ar inteiro igual praga de gafanhoto. Fica mais aceso que a luz do 30 direto. Leve trás pro chiqueiro nos pliba que é ter sucesso. Inimigo da nação foi qualquer um na mesa do réu. A língua do safado é mó caçança de rapunzel. Só de luneta, barriga de estrume. Antena de satélite, rabo de vagalume. Quando caiu na mira dele, qualquer bandido sente. Ele é mais rápido que The Flash, vê mais que Clark Kent. Tandera perdeu pra ele na proporção e no tamanho. Na expansão do outdoor ele tá sempre anunciando. Bico de tucano, visão ultravioleta. Investiga até o passado dos donos e dos careta. Bola de sebo foi tirado na faca de Lampião. O veneno do pilantra é pior que de escorpião. Tem conexão da Velox na língua besta fera. Como o bueiro aberto ele vive quebrando perna. E aí já era. Quer me pôr o gemo tolo? Fez curso de repórter pra ralar na Rede Globo e pro povo. Se diz utilidade pública, vive me cercando aquele filho da... Perseguido pelo safado, minha mãe quase morre de desgosto. Forjando 5, 7, 12 e 288. 20 anos de cadeia pro escravo de empresário. Que rala o mês inteiro por um mísero salário. Tô aí, sempre esperto, sem dar mole nem bandeira. Pois a língua do safado é solto igual hoje, primeira sem cera. Tô com contraste ao meu redor, da oeste para a norte, essa é a casinha da vovó. Esperto, quem vi não comentou, despertou. O brilho no olhar do sofredor se delatou. Pou. É uma perdida, moço. Arrisca uma na pista, a língua cresce e cai o corpo. Esperto, quem vi não comentou, despertou. O brilho no olhar do sofredor se delatou. Pou. É uma perdida, moço. Arrisca uma na pista, a língua cresce e cai o corpo. É favela. Todo lugar que eu vou sempre tem um X9. Tanto na ruína 1 quanto no NA2. Yeah. Tempestade traduzi pelo olhar de onde vem. Registrei do mole é que foi que o trem vem. Entrujado ali com os bala, os responsa pensou errado. Deixou sair pela boca de cabo a rabo. Estrala mesmo em qualquer beco. Em senos preto, insatisfeito o berço. É trágico por não pensar. O trouxa que põe minha cara prêmio pros vermes trombar de boa. Eu sei, já cantei que não tem boi, faz feio. Em qualquer ruína no varão reis da ZN. Aqui negam constantemente, ele não dormiu querendo escutar a sirene. Vê a blazer, tipo ali de ação preventiva. Tamo aqui por uma ligação recebida, né, Gibi? Ser aqui é concorrente. Deus me livre e guarde, se passou pela minha cabeça os crentes. Não sei, vou crer no livramento. Deus olha por mim, vejo que não tô isento. Joga areia, nem é efeito de cerveja. Pilantra, imã de treta e não cabe na minha cabeça. Esqueça, não chega na terceira dezena. Fudendo meio mundo, lado a lado com o sistema. Só some, na enxurrada do onça. Desmonta, gol contra, minha picadilha é outra. Só a certeza que o sangue que jorra é o nosso lombradão. E tem quem caça com a mão, é notório. Treta alta, daquela que se vai e não volta. Um boato render, nem precisa muita prosa. Tempo saliva, corta o que me deixou perna. O meu castelo, com as couve-flor, uma areia. Toda loucura tem seu preço. Da hora o clipe, que vai fazer barulho. Percussão chique chique, velho. A pampa cê pra trincar, sem escrúpula. PR, contraste, pode olhar que tá no plumo. Quem vi não comentou, despertou. O brilho no olhar do sofredor se delatou. Pou. É uma perdida, moço. Arrisca uma na pista, a língua cresce e cai o corpo. Esperto. Quem vi não comentou, despertou. O brilho no olhar do sofredor se delatou. Pou. É uma perdida, moço. Arrisca uma na pista, a língua cresce e cai o corpo.